da manhã. É a sua onda da manhã. Alô amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Está frio e a voz também se ressente. Não é só em Oliveira do Hospital que as temperaturas estão muito, muito baixas. Aqui no sul, ou mais precisamente aqui no centro, considerando Portugal e Lisboa como o meio de Portugal, as temperaturas baixaram drasticamente e, com isso, a nossa voz ressente-se. somos humanos, somos feitos de carne e osso, e as nossas vozes, as nossas cordas, e elas não são de guitarra, ressentem com o frio. É normal. Bom dia, é bom estar consigo nesta onda da manhã, e você está sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Somos assim, somos uma rádio diferente, e para quem nos escuta, vai o meu sincero abraço. Quem vos fala, este vosso amigo Luís Fonseca, que vos cumprimenta, desejando-vos um bom dia e um dia muito feliz. Ora bem, feitas as apresentações, vamos então começar com a nossa seleção musical escolhida precisamente para si. E você já sabe que a sua música toca aqui. Exatamente, a sua música toca aqui. Estamos a chegar ao Natal e já está no ar o quentinho, o cheiro, as luzes, corações abertos. Bom dia, Onda da Manhã.

a melhor rádio da internet. Tocando as melhores músicas para você. Onda da Manhã. Hoje a voz não ajuda. E por não ajudar, mas nós queremos endereçar daqui para todos os portugueses espalhados pelo mundo, nas comunidades portuguesas. Um grande abraço para França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, Brasil, Angola e Moçambique. Tudo gente boa, tudo gente linda. Aquele abraço fraterno aqui dos 100.2 da Rádio Boa Nova. Vamos continuando com o nosso programa, A Onda da Manhã. Hoje tenho aqui, para além de quentes e boas, tenho aqui um líder de audiência. Nuno Matos, da Antena 1, foi o locutor que fez o relato espetacular Suécia-Portugal. Está claro que o comandante, o Ronaldo, fez 3 golos, mas houve bastante sofrimento. E falava eu de Nuno Matos, da Antena 1, que colocou no YouTube o seu relato e que já foi visto por 250 mil visitantes. Impressionante. Nem ele mesmo acredita que tão grande assiduidade de visitantes pudessem disparar de forma incrível. E para isso, nós quisemos trazer até si o relato. Suécia, Portugal. Vamos dar a bola para Raul Meirelles. Raul Meirelles esconde, Raul Meirelles de Brita, Raul Meirelles dá, grande ciclo, cabeça, Nani, Ramonzinho, Ronaldo isolado, vamos ver, leva-nos a Brasil, Ronaldo, leva-nos a Brasil, Ronaldo, bate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, subiu, capteou e empatou a partida. Falta ainda muito. muito tempo. Há muito para jogar. A Suécia terá que marcar mais dois se quiser impedir Portugal de ir ao Mundial. Paulo Bento olha para os elementos que estão no banco de suplentes. Vai ver, a alteração que estava programada provavelmente já não será a mesma. Vai mexer, fala com o João Aroso, o preparador físico. Dá indicações para que o outro jogador vá para o aquecimento. É Éder quem se afasta. William Carvalho vai para o aquecimento. William Carvalho recebe indicações. Pode entrar daqui a pouco no meio-campo de Portugal. Com 23 minutos na segunda parte, a Suécia empatou com o cabeceamento de Ibrahimovic. E o marcador agora assinala. Suécia! Um marcou Ibrahimovic. Portugal! Um marcou Cristiano Ronaldo. Para a Suécia, a bola está junto à linha limite da grande área. Kim Kallström vai bater, não, é Ibra, é gol. É gol da Suécia. Isto vai ser terrível. Livre, Ibra, Ibra, Ibra, Ibrahimovic. Livre, passou por cima, Kallström e Ibrahimovic bateu. De pé direito, está feito 2-1. É sofrer. Vai ser tanto sofrimento. A Suécia vira para o lixo. Posta a bola para o meio campo sueco. Vai cortar o William Carvalho com peitaça. Dá para Miguel Veloso. Miguel Veloso dá para o Gabriel. Dá para o Ronaldo. O Gabriel deu com o Gabriel. Para o Cristiano Ronaldo. Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. naturalmente elegante, obviamente com bom gosto. Sempre Mundiveste, pronto a vestir para o homem, senhora. Marcas conceituadas para quem exige qualidade. Hábitos, Univeste, Natcha, Lebeca, Morgat, Stone, Vitória Manuel, Loli, Califa, Mac Jeans, entre outras. Mundiveste, pronto a vestir, apresenta a coleção Outono-Inverno. Cor, conforto, tendências para quem ousa ser diferente com um look distinto. Mundiveste, pronto a vestir, homem e senhora. No edifício Areias, Rés do Chão, junto ao estacionamento da Câmara Municipal. Charme e elegância na nova estação, só com Mundiveste. Ótica do Conselho, em Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital. Mais conforto com pouco dinheiro. Com participação em consultas de oftalmologia. Mais idade igual a mais desconto. Campanha 2x1 na Ótica do Conselho. Na compra de um par, oferta de outros. Ótica do Conselho. Descontos até 50%. Na compra de óculos de sol. Mais idade igual a mais desconto. Comercializamos aparelhos auditivos com qualidade suíça e tudo aos melhores preços. Ótica do Conselho. Estamos em Ceia, junto à Caixa Agrícola, em Gouveia, junto à Capela de Santa Cruz e em Oliveira do Hospital, na Rua do Hotel. Com a Ótica do Conselho, a saúde ocular está em primeiro lugar. Esperamos pela sua visita. Com um toque de requinte, em Oliveira do Hospital. Visite a Orelhazaria Ferjoia, representante exclusivo na região das marcas Polis, Guess, One, Timberland e joias Eugênio Campos, Topázio e Pecan. Orelhazaria Ferjoia, em Oliveira do Hospital. Apresenta-lhe a sua coleção exclusiva. Cavaleiro, Estrada e Família. Três símbolos diferentes e marcantes de uma criação própria. Com uma vasta gama de artigos para casamentos, batizados e comunhões. Ferjoia. Agora com grandes novidades nas novas coleções de joias e relógios One e Tommy Hilfiger. Ferjoia, em Oliveira do Hospital. Onda da Manhã. Realmente, este relato de futebol foi o relato que encheu as medidas a 10 milhões de portugueses. É um relato que vai ficar para a história. A grande vitória de Portugal a caminho do Brasil. É isso aí. No Brasil vão encontrar o meu parceiro, o Sr. Jorge. Mas não ficamos por aqui. Nós ainda temos mais algo para vos apresentar. A grande polémica sobre a Pepsi Cola. A RFM fez um trabalho magnífico e que vocês vão adorar de ouvir. Aqui está ele. Celema à volta da Pepsi, porque fizeram uma campanha na Suécia, atenção, da Suécia. Foi global. Não foi global, não foi cá, mas de qualquer maneira o Alcides está indignado com isto e ligou para a sede da Pepsi Internacional, tipo os manda-chuvas. Posso dizer, falei com o Alcides, teve 2 horas e tal para conseguir chegar à fala com alguém, mas conseguiu. Welcome to Pepsi Cola Consumer Relations. Hello, this is Alcides from Portugal. I'm calling because you said bad things about Ronaldo. Mas fuistes malzinhos. I'm sorry, how can I help you today? Is there anyone else there that I can speak with? Yes, you can speak with me. This is Alcides. Ronald is the best. That's what I want to hear. You said in Sweden, you said bad things about Ronaldo. Ronaldo is Portuguese. Eu até o conheço, amigo de primo meu da Madeira, veja lá. Ronaldo is the best. Yeah, and I'm so sorry that you were offended by those posts. I can assure you that it was taken down. Yeah, but I'm very mad about this. É que tu mesmo fulo, estás a ver? Estou meio estragado, porque isto não se diz o rapaz. You have to say, Ronaldo is the best. Right, well, calling here is the right thing to do. And again, I, you know, we regret that you're offended by the post, but I can assure you that they were taken down. Yeah, but you have to say, Ronaldo is the best. Hello. Yes. You have to say, Ronaldo is the best. I can assure you that those posts were immediately taken down. Yeah, but you have to say Ronaldo is the best. We extend our sincere apologies to Cristiano Ronaldo. Oh, see, yes, but you're not sincere. You're not saying Ronaldo is the best. You have to say Ronaldo is the best. Okay, well, we do apologize. Yeah, but you didn't say Ronaldo is the best. You don't think Ronaldo is the best? É o maior, vou te dizer. Ronaldo is the best. Okay, and I can definitely share your feedback, sir. Yeah, but you have to say Ronaldo is the best. Sorry, you have to say. Okay, well, what I can do is I can pass along your comments. Yeah, but you didn't say that Ronaldo is the best. Ontem, yesterday, 3 cheques na Suécia, tumba. Yesterday, 3 goals on Sweden. Ronaldo is the best. Okay, well, I can definitely pass along your comments, sir. Yeah, but you didn't say that Ronaldo is the best. We do extend our utmost apologies. Yes, yes, I understand. Yes. The Portuguese football team and their fans. Yes, yes, I understand that. It's a conversa. Agora, Ronaldo is the best. I will pass along your comments, sir. You have to say Ronaldo is the best. Ronaldo is the best. Yeah, thank you. Very happy now. Thank you. Thank you for calling in. Thank you. Very happy. Eu levo, tu sai. Vai fazer apostas. Diz ou não diz? Ela diz ou não diz? É que se não diz, liga outra vez. Tu agora é que vês. Tão bom. Ela de merda. Muito bom. Muito bom. Deixa a peteca cair. Esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer, ele tá junto sempre firme, não dá de mané. Ele que agita o cavão, o braço, garfo, a colher. Oh, esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. A peteca cair, nunca deixa a peteca cair, meu parceiro. Tá comigo e não abre, meu parceiro. Esse aí é meu parceiro. É isso aí, seu Jorge, é o meu parceiro. Pois é, foi uma semana cheia de emoções grandes e Portugal esteve colado ao relato e aos comentários que aconteceram. Nós somos assim, fazemos uma rádio diferente. adianta chorar e nem pedir colinho de mamãe. De gritar. Meu Deus, alguém me ajuda! Pode pedir ajuda. Mas dessa vez, você não escapa. Pode chorar, pode rir, pode fazer o que quiser, você não escapa mais. Você está sintonizado nos 100.2 da Boa Nova. E esta movimentação faz-me lembrar o meu querido amigo José Conde e o seu passatempo do Intermarché. Para isso basta só ligar para o Zé Conde do Peça que Passa e ele está imparável. É assim mesmo. Onda da Manhã, aqui. Thank you.